Ok. Meu coração tá até pulando aqui. Dessa vez tá gravando. 3, 2, 1. A gente começa agora o terceiro do Confraria. Pela segunda vez eu apresento o Paduim. O que eu tava dizendo da outra vez quando falhou, tchutchu, é que ele falou que o nosso podcast tava arrogante demais e que a gente precisava de um pouco de humildade para lidar com o podcast. Então ele se voluntariou, ele como pessoa humilde que ele é, se voluntariou e disse que vinha pra mostrar pra gente o caminho verdadeiro, eu diria. Mais ou menos isso, né, Padrinho? Não, porque é foda. O cara que estatisticamente tá tido pra ser o último, vem falar que tem o melhor time, é muita arrogância. Estatisticamente, baseado no quê? Os caras já Baseado no quê? perderam a vida. É, de acordo com a NFL, né? Tipo assim, ó, já temos um campeão aqui. Pois é, né? O Chuchu vai ser o campeão, o Chuchu vai ser o grande campeão. Porra, com Então, certeza, cara. o que que a gente tem hoje pra falar? A gente vai começar falando do recap do jogo de ontem, né? Que eu acho que todo mundo aqui assistiu. Vamos ver aí algumas notícias, se tiver algumas notícias da NFL pra gente conversar um pouco sobre alguns injuries, ou gente que não foi pro injury que deveria ter ido, gente que foi pro injury que não deveria ter ido. Acho que tem algumas coisas legais. Talvez dê também pra gente conversar um pouco sobre o Sam Bradford, que eu acho que é uma coisa que tá no, no, tá bem na atualidade agora, né? A questão da troca. A gente faz um preview também dos matchups da liga, acho que já começou, mas dá pra gente pelo menos olhar e falar assim quem a gente acha que vai levar a cada um dos jogos e por quanto e por quê. E se sobrar tempo, a gente tem um outro jogo aí pra poder colocar aí mais pra frente, e aí eu vou explicando conforme a gente for chegando neles. O Tchutchu já sabe o rundown, mas devo deixar de surpresa pra você, podem. Ok? Vai ficar de surpresa. Então vamos lá! Como foi o jogo de ontem, né? O Panthers começou fazendo touchdown, o Broncos empatou, o jogo parecia bem pau a pau, o Panthers de repente começou a escapar e terminou o primeiro tempo com 17 a 7. Eu pelo menos terminei com a sensação de que o jogo estava meio que na mão do Panthers, né? E o Broncos voltou rápido, fez um touchdown. Né, no começo do quarto-quarto fez 17-14. Logo em seguida, numa interceptação, ele voltou e fez 21 a 17. O Panthers conseguiu voltar duas vezes, errou o último field goal, mas acabou acertando o segundo field goal e terminou 21 a 20 para o Broncos. Impressões. Impressões. Cam Newton começou xiriquenta, toda hora queria fazer uma confusão lá com outro cara que eu não sei o nome. Eu. Mas é o Cam Newton, né, cara? O cara, ele pode, ele pode. Chile quenta. Ah, xiriquenta, toda hora caía no chão, ficava empurrando o outro, o juiz tinha que meio que parar a briga dos dois lá. Eu nem sei quem era, o bicho não. Tava Tá doido. provocando, né? Você viu que Não, tava bem engolido, né? era o 24 lá, esqueci o nome do negócio. É o É, cara que não. deu uma cabeçada dele no último lá que foi penalizado, no negócio final. Pois é. Assim, eu gostaria de usar uma expressão que todo brasileiro usa, né? Que Newton nada mais é do que pipoca. A gente viu que o bicho, né, quando o bagulho importa, não ganha. Lembra muito, muito meu time do Bengals. Isso, Bengals Mas bom, mesmo cara. assim, se você for pensar que o Denver é a defesa que menos cedeu ponto para quarterback, o Cam Newton pôs um 21.1 contra uma defesa que teoricamente era para ser muito boa, né? Foi uma boa produção. Ah, não, mas é porque ele correu bastante com a bola, né? E fez touchdown, né? Então, esses 21,1 aí tiram uns 8 pontos. Mas no primeiro tempo eu acho que ele tava jogando bem. Eu não achei que ele tava jogando pipoquento. Eu acho que o pipoquento dele entrou no segundo tempo. Deu, pelo menos a sensação que deu é que eles voltaram pensando assim: nossa, a gente tá tão bem na frente que a gente não pode fazer bobagem. E aí começaram a fazer bobagem. É a pessoa que não se preocupa em ganhar e sim não perder. Aí eu acho que normalmente é aí que dá problema. Foi essa impressão que me passou. E o CJ Anderson? Brilhou, hein? Caraca, CJ Anderson, meu, porra, meu fã, meu fã. Seu fã? Ele adora você, é isso? Assim, viu, cara? Ano passado, tipo assim, foi, pô, não, CJ, ano que vem você consegue, cara. Relaxa, fica tranquilo. O cara destruiu, viu? Eu acho ele um merda, mas ele destruiu, tá? De parabéns, viu? Tiro merda. 92 jardas corridas, um Eu rushing revelei o touchdown. CJ Anderson, cara. Quando o Caio pegou ele, eu que revelei pro Caio. Você que revelou pra mim? A gente tava na churrasqueira, cara. No Eu Atlético. tava. A gente tava disputando os waivers naquela época, não era? Sim, você tava na minha frente. Mó vitória que eu falei que ia pegar o CJ. Tá bom. Agora, do Broncos, sim, o CJ Anderson realmente pra mim impressionou, cara. Né, tipo, ano passado ele começou muito ruim e só foi melhorar no final da temporada. Então, esse ano, se ele conseguir manter uma média do que ele mostrou ontem, cara, vai ser RB1 fácil. Vai ser top Agora. 5, né? Com uma produção dessa, se ele mantiver isso, vai ser uma produção de RB5. Na pior das hipóteses, ele vai estar no top 5 dos running backs. A gente tem que ir, mas tem muita coisa pra rolar ainda, né, velho? Não, Ninguém sabe sim. direito. É. Lesões e tal. Não, Não, se nem tô falando de terminasse lesão. hoje a temporada, Broncos tinha ganhado, cara, campeão. Ah, não sei, viu? Ah, só que me Eu não faltava. chego nisso tudo. Se Sobre react total, né? Um time jogou. ele fez ponta, né? Ele que tinha um e o resto tá tudo. Panthers último, o resto empatado. Só Faz tem um sentido, primeiro, cara. um e o Faz todo último. sentido. Super Bowl, acabou. Já ganhou, já É. era. Acabou a Critério de temporada. empate é a ordem alfabética, né? Porque tá todo mundo empatado. Mas assim, foi bonito ver ele jogando que nem um running back, que foi uma coisa que fazia tempo que eu não via, pelo menos. Parece que ele terminou o ano passado, finalmente, Maia um pouco melhor, e esse ano ele carregou, né? E o Na Devontae real, Booker porque virou entrou. short stream, né? E o Devontae Booker, que era o cara que tava todo mundo falando que ia roubar o lugar dele, entrou, correu duas vezes, sofreu um fumble e não entrou mais no jogo, basicamente, né? É, velho, o russo lá correu bem, o Jarab Smalley. É verdade, aquele o fullback deles, né? O fullback deles, que Pô, tá eu voando, nunca cara. vi quem era, não sabia nem da existência É dele. Hulk? É, então, eu não sabia que ele existia. Ponto. Tipo, não sabia que ele tava Janovic. vivo. É, então. E o Kelvin Benjamin, hein? 91 jardas, uma recepção pra touchdown. O bicho existe, hein? Ele Pois não. é. Parece que quase não perdeu o ano passado, hein? Pra mim foi uma revelação também. Ah, mas o joelho dele já vai, velho. Já deu várias amostras que vai machucar aquele joelho. Porra, toda porrada que ele toma envergava aquele joelho e tava só vendo a hora que ia quebrar. Ah, mas os caras são, a defesa mais física, né? E ele é um wide receiver físico, mas foi legal ver que a conexão ainda existe, né? Eu acho que isso é uma coisa boa para quem tem o Kelvin Benjamin, é muito Por legal de enquanto, ver que né? tá Porque lá. depois que quebrar o joelho de novo, a conexão do joelho não volta mais, velho. Uma vez, ok. Duas. Parte Não dá superior, a pra parte prever inferior. injury pra Não Dwayne, você conecta não tem como mais, não, velho. saber que. A menos que você seja o Aaron Foster, você não tem como ter certeza que o cara vai se machucar, entendeu? O Levan Bell, vai acontecer o que com o Levan Bell, velho? Ele vai terminar a temporada com a melhor pontuação da história da NFL. D'Angelo Williams vai sumir, vai virar Miss, porque vai perder a perna o Ok, bicho, ó. beleza, maravilha. O torcedor do Pittsburgh, né? Torcendo muito bem pro time. O Jonathan Stewart ficou meio que aquém, né? E o Greg Olsen acho que sofreu um pouco com a volta do Kelvin Benjamin também, porque o target da endzone foi pro Benjamin, não foi pra ele. O Emmanuel Sanders e o Demaryius Thomas deixaram a desejar, mas também a gente estava falando do Trevor Siemian, né? Então eu imaginava que não ia produzir muito, não sei se vocês discordam. É, mas acho que eu não Eu mandou. acho que vai começar a produzir, viu? Você Mas tem não boa nesse chance, primeiro cara. jogo, né? Acho que é a Jogou bem, questão. mano. Sim, Mas não não, jogou. eu acho que ele jogou melhor do que eu esperava, mas não no primeiro jogo. Contra uma defesa forte, eu não sei se eu esperava que ele fosse produzir um absurdo. É, não sei se é uma defesa forte, né? Tá tudo muito novo. É, baseado no que a gente tinha no passado, né? No técnico e naquilo que você vê do Panthers nos últimos 2 anos, eu acho que dá pra dizer que vai ser uma defesa forte. Não a mais forte, talvez, mas forte. A gente tava falando da terceira e da quarta melhor defesa contra o jogo corrido e o John Stewart correu bem, inclusive. Não foi só o. Mas o Jonathan Stewart é um bom running back, né? E a gente tá falando de um Ah, mas ataque não é um que running não é um back puta running back, mas que ele. ia brilhar numa defesa que parava até Marshall Lynch até o ano passado, né? É, não sei. Vamos com Não sei calma, dizer. Leitinho. Não sei dizer. Assim, vamos lembrar também do jogo do Pittsburgh contra o Denver, em que o Fitzgerald Toussaint tava correndo um absurdo contra essa defesa. Então também não é bem assim, vai. Quem é o Fitzgerald Toussaint? o terceiro running back dos Steelers, tipo, não sei nem se ainda é running back dos Steelers. Então também não sei se eu tenho tanta confiança assim de que a defesa era a melhor coisa do mundo. Eu acho que o Jonathan Stewart é um cara, vai ser um RB2 aí no final do ano, mas não, sei, não é um puta running back. É número, né, aqui. O número diz, não sou eu. Ah. Eu, no alto de minha humildade, eu só tô reproduzindo os números. E aquele kick no final do jogo que o cara erra um field goal de 50 jardas. Os donos dele devem ter ficado muito tristes, porque 5 pontos a menos, né? Uma bela de uma sacanagem aquilo. Mas acontece, né, cara? Assim, é. Eu diria o poeta, só erra quem bate. Não, e ele acertou então... o primeiro, né? Ele acertou o primeiro chute. Eu li um cara falando que... É, eu vi um cara falando que ele, você vê que ele acertou a trave da direita e entrou, aí se de repente ele não deu um overcorrect ali, tipo, tentou chutar muito pra esquerda e acabou errando. Sabe, foi bem estranho o chute. Ele é um kicker bom, foi bem chocante, eu acho. Mas assim, eu não diria que a derrota foi por conta disso. Várias pessoas não conseguiram voltar do intervalo, que tipo assim, aí caiu nas costas do kicker. Não acho assim, ah não, perdemos por sua causa. Eles saíram pro intervalo 17-7, cara, eles estavam com 10 pontos de liderança. E aí eles me voltam, tomaram 2 touchdowns e pronto. Entendeu? Então. E Newton apagou aqui no segundo quarto. É, eu entendo que, tipo, ninguém vai reclamar do kicker, porque o kicker não pode errar e tal, mas. O resto do time não fez porra nenhuma depois que voltou do intervalo. É. Mas que negócio, cara. Primeiro jogo ainda, né? Essa semana a gente tem vários jogos ainda pra ver, muita coisa vai acontecer. Então, tipo assim, eu gostei, cara. No geral, achei bom. Entendeu? Ainda por cima que o Jonathan Stewart não fez muita coisa, eu achei melhor ainda. Ele tá contra você essa semana? Não foi. É, contra mim. Foi o que eu falei no podcast passado, né? É muito ruim quando seu running back número 1 é o Jonathan Stewart, né? E tá numa posição muito ruim o Ro, né, de running back. Tá, assim, eu acho que é a pior posição de running back da liga do Ro. Eu não vejo nenhum outro backfield com mais incertezas na posição do que a do Ro. Enfim, passamos o recap. Alguma coisa que vocês querem colocar aqui do recap da quinta? Alguma coisa específica que vocês querem dar um highlight aqui e falar? Não. Só gostei do Peyton Manning lá, no comecinho do jogo, lá, dando entrevista. Eu falei, caraca, o cara não fez porra nenhuma no passado, só porque ganhou o Super Bowl. Aí ninguém, olha, o melhor jogador da história. Foi o pior quarterback, acho, a ganhar um Super Bowl. E olha que teve uns quarterbacks muito ruins ganhando. Ah, não, acho que é o primeiro Super Bowl do Big Ben. A Sandra vai hoje, aqui. Não sei dizer se foi o do Big Ben, foi pior, hein? Eu acho que assim, esse. Tudo bem, o Big Ben não jogou muito bem no primeiro, mas, meu, eu nunca vi um quarterback jogar tão mal numa temporada regular e chegar tão. Com o time tão carregando ele, assim, foi inacreditável. Acho que nem o Steve McNair do Ravens de 2000 foi tão carregado quanto o Peyton Manning no ano passado. E foi bem complicado aquele ano também. É isso aí. Parabéns pro Peyton. Tá massa. Então vamos ver, vamos começar. Que jogo que a gente quer começar a preview aqui? Escolhe um jogo aí, Paduim. Você é a visita. Como é que é? Vai em ordem aí, cara. A ordem vai estar sempre o meu jogo em primeiro. Escolhe um jogo aí. Tá bom. Vamos começar pelo seu jogo em primeiro, cara. Então vamos começar com o meu jogo em primeiro. Eu contra a Renata. A gente tem aí dois times que eu acho que são dois lineups que estão fortes para essa primeira semana. Eu vou dizer que eu acredito que a Renata ganha esse jogo. Eu acho difícil que eu consiga escapar contra um DeAngelo Williams, um Spencer Ware e um Adrian Peterson. A minha esperança é que o Big Ben não destrua aereamente, né? Mas que talvez o George Nelson esteja num pitch count e ele não receba muito passe, né? Mas eu não tenho muita esperança de levar esse jogo, não. Não sei se vocês acham que eu tô errado, mas a minha sensação é que eu perco esse jogo aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê o time de vocês aqui? A Renata tem o Big Ben, o DeAngelo Williams, o Adrian Peterson, o George Nelson, o Michael Floyd, o Gary Barnage, o Spencer Ware, o Hoshka, kicker do Seahawks, e a defesa do Panthers que rolou e fez 8 pontos. Eu tenho o Carson Palmer, o Ryan Matthews, o David Johnson, o Michael Crabtree, o Randall Cobb, o Jared Cook, o Dante Moncrief, o kicker do Lions, né, o Matt Prater, e a defesa do Eagles. É, tá difícil pra você, viu? Vou falar, vou mentir não. Nessa primeira semana, Ela colocou o Spencer Webb? Botou o Spencer, eu acho, cara. Eu tô vendo algumas notícias falando que talvez eles vão fazer um revisamento entre o Spencer Ware e o Chuck Kendrick West. Mas são só boatos, nada confirmado ainda. Se isso acontecer, talvez o Spencer Ware seja bem afetado. Se não, Spencer Ware, cara, pra mim vai fazer, tipo, fácil, 10 pontos essa semana. É, e ela ainda tem o Christian Michael, né, pra colocar no lugar, e que se o Rawls também, ela vai ter que prestar atenção nessas duas situações, porque se o Rawls não jogar, o Christian Michael é um bom start, se o Jamal Charles não jogar, o Spencer Ware é um bom start. Em compensação, se qualquer um dos dois jogar, pode comer na produção deles, né, então eu acho que vai ser uma situação que ela vai ter que prestar atenção aí ao longo da semana. Eu tenho uma questão só, eu queria muito começar o John Brown, mas o John Brown tá jogando contra o Patriots, né, e eu tenho o David Johnson já, e eu tinha o Crabtree pra colocar aqui, aí eu acho que contra o Saints eu achei um bom start aqui, mas dói, né, no coração você tirar o John Brown do start, né, o que vocês acham, John Brown ou Crabtree? Cara, John Brown. Eu não gosto de colocar muitos do mesmo time, esse é o problema. Eu sempre prefiro, tipo assim, diversificar, porque nossa, eu não arrisco tanto, mas você pode ter uma grande vitória fazendo isso ou não, né? E como é New England, eu também iria de Crabtree. É, eu acho que eu vou acabar fazendo isso também. Palpites pro jogo? Tchutchu falou Renato, eu falei Renato, e você, Padoca? Baduim? Renata, porque você vai acabar com. Você tá acabar com dois dígitos aí de loja. Tem por onde, sabe? Você tá lascado. Renata 3-0 aqui. Tomara que eu consiga dar uma de underdog aqui e levar o jogo. Um upset da semana. Em seguida aqui a gente tem o Bruno contra o Tito. Um jogo que já teve início também, em que o Bruno contou já com o CJ Anderson e a defesa do Broncos, então já está com 31.9. E o Tito com o Sanders e o Kelvin Benjamin, que já está com 20 pontos. Eu acho que são dois rosters que estão bem próximos. Eu vejo muito pouca diferença entre um e o outro. A minha sensação aqui... Não, melhor, eu vou deixar vocês responderem primeiro, depois eu dou a minha opinião. Tchutchu? De um lado temos Andrew Luck, que tem aquela incógnita se a linha ofensiva vai conseguir segurar, dá tempo pra ele jogar, né? Mas Andrew Luck, cara, teve um ano que fez 40 touchdowns, né? Então, assim, é um pouco mais, digamos assim, não diria improvável, mas como do outro lado temos o Russell Wilson, né? Nessa posição, pra mim, o Russell Wilson ganha. Mark Ingram, se não se machucar, é um ótimo running back. Do outro lado temos Ezekiel Elliott. É, tudo leva a crer que vai ser a lenda, o rookie legendário desse ano. Do outro lado temos o Todd Gurley. Cara, tá bem equilibrado, hein? Golden Tate, de um lado. Mike Evans. Eu quero ver como é que o Detroit vai jogar. Realmente, pra mim, é um jogo que eu quero assistir. Jordan Reed. Johnson não, o que ele tem aqui? Duke Johnson. Ele também tá com o kicker do Gronkowski. E do outro lado nós temos Rams, Cairo Santos, Sean Vereen, Travis Kelce. Cara, olhando aqui, por alto, eu daria a vitória para os Breakers. O Bruno? É, e você? Eu começo primeiro, antes de analisar o time como um todo, eu analiso o player, é o Bruno vai perder, não tenha dúvida. Tem que analisar que é o Bru, por mais que o time dele seja muito bom, não pontua. Mas ele quebrou esse trend ano passado, vai. Ano passado ele foi pra final. Ao menos. Ele foi pra final com debuff. O Solar dos Limonge e Andreotti, eles não pontuam muito. Eles têm um debuff que faz os adversários pontuar nada. Acho que o debuff tá mais no Andreotti do que no Limonge. Acho que o Andreotti tem mais força nisso do que o Limonge. O Limonge tem um debuff próprio mesmo. Mas eu vou concordar com o Chuchu. Eu acho que o Bruno leva esse jogo aqui. E eu acho que a diferença vai ser o Jordan Reed e o Duke Johnson. Um pra um? Sim, leva. completa, sem dificuldade. Até porque eu não boto muita fé no Mark Ingram. É, a questão aqui é essa. Eu acho que o Ezekiel Elliott pode produzir um jogo que nem o do CJ Anderson, e eu não acho que o Mark Ingram consegue produzir isso. E eu não vejo o Shane Vereen produzindo tanto quanto o Duke Johnson, e eu também não... Nem que eu acho que o Duke Johnson vai produzir tanto, mas eu não vejo... E eu não vejo que tem um banco embaixo. Os Saints, eles estão pirados nessa projeção do Shane Vereen. É. Eu não começaria o Shane Vereen, eu acho que é um erro ele começar o Shane Vereen aqui. Eu acho que ele tem opções melhores. Eu não teria o Shane Vereen, velho. É, eu também não tenho. Eu concordo com você. Acho que ele tem opções legais aqui que não justifica o Shane Vereen tá aí, mas... Vamos ver o que acontece aí. Acho que do jeito que tá, o Breckers leva. É, o Charles, eu tava pensando nele também. É isso aí, beleza. Próximo. O próximo que a gente tem aqui é o Kiki Butovskis contra o Renat Saints. Paduin, comece. Ah, não. Vai, Tchutchu. Porque eu não tô aberto aqui. Então eu vou começar, vai. É a Laís contra o Renato. O Tchutchu começou o último, eu queria que você começasse esse, né, Pudim? Que tipo de convidado é você que não pode participar um pouco do negócio? Que a folga em pessoa. Não, cara, depois reclama da gente, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que eu acho desse jogo aqui? A gente tem o Renato Saints que tá com o Derek Carr, o Ed Lacy, o Thomas Rawls, o Des Bryant. O Amari Cooper, o Delaney Walker, o Jordan Matthews, o Dan Bailey e a defesa do Texans. Eu não vejo um banco aqui que pode ajudar ele, eu acho que tem uma posição só que dá pra ele trocar, que seria o Rawls e o Yeldon, mas eu não sei o que vai acontecer com o Rawls, eu acho que é uma coisa que ele vai ter que prestar atenção aqui. O Kiki Butovskis, eu vejo o Eli Manning, o Doug Martin, o Melvin Gordon, o Demaryius Thomas que já começou, que fez 4.8. O DeAndre Hopkins, Antonio Gates, Marvin Jones, o Graham Gano e a defesa do Vikings, o Graham Gano, que já fez 8 pontos também. Como eu falei no podcast passado, eu vejo profundidade nesse banco e eu não vejo nada do Renat Saints. Olha, assim, eu acho que vai ser próximo, mas eu acho que a Laís leva esse daqui. A minha opinião é essa. Eu acho que vai ser bem próximo, mas eu acredito que a Laís leva, porque eu acho que o Packers vai passar mais a bola, eu acho que o Lacy não vai produzir tanto. Eu acredito que o Doug Martin vai correr em cima do Falcons com alguma facilidade. O Manning vai pegar o Dallas, que é um jogo que tipicamente termina 75 a 89. Tudo bem que o Carr vai atacar a defesa do Saints, eu espero que ele consiga atacar bem. E o Saints tem, e o Renat Saints tem o Cooper, o Carr, e ele ainda tem o Bryant do Dallas contra o Giants. Mas, sei lá, eu acho que o Hopkins e o Gates aqui são os grandes fatores de diferencial dos dois jogos aqui. Então eu daria pra Laís. Tchutchu? É, eu também acho que a Laís leva. O time dela, pra mim, tá um time muito mais equilibrado que o time do Renato. E o problema do Renato, pra mim, é que ele tem muitas interrogações, entendeu? Assim, Thomas Rawls, vai ou não vai? Não se sabe ainda. Dez Bryant, sem o Tony Romo. Ano passado, não... deu nada. Será que esse ano ele tá voltando de lesão? Dak Prescott? O Dez Bryant. Não, mas Dak Prescott, você não tá acreditando no Hall of Famer, Dak Prescott? Ah, cara, eu... Veja bem, né? Veja bem. Eu gosto do rookiezinho e tal, mas... Cara, tem que provar muita coisa ainda, né? Que nem o Seaman, cara. Eu achei legal o que ele fez ontem, mas ele tem que provar muita coisa ainda, entendeu? Então... Por isso, cara, assim, eu acho que a Laís ganha, cara, sinceramente. Eu acho que eu tenho muita dúvida no relação do time do Renato. É. Paduin? Eu acho que a Laís também ganha. Dessa vez é difícil analisar, né, porque a gente não sabe como os times vão se comportar. Todo primeiro jogo, teve um jogo só. Mas por olhar plantel só, o que foi draftado, eu acho que ela tem taxa superior, tanto, inclusive nas trocas, né? Se ela quiser mudar alguma coisa de última hora, alguém se machucar de uma hora, ela tem um repertório, talvez, para responder à altura dos titulares dela, diferente do Rick, né, para variar. E dessa vez ele não conseguiu draftar um time, na minha opinião, tão bom como dos anos passados. Parece que o Rick, quanto menos ele estuda, mais forte é o time. Justo. Estratégia, boa estratégia. Justo, é verdade. Então temos 3-0 contra o Renato, acreditando que a Laís leva. O próximo jogo que eu tenho na mão aqui, Tchutchu, é o Butt Scratchers contra o Rodnig, então eu vou deixar você fazer a análise profunda desse jogo. Butt Scratchers vai destruir, cara. Meu irmão, olha que time é esse, velho. É um time maravilhoso. Ele brilha. O time que no papel, meu Deus do céu, velho. O problema do time do Rods é que ele tem várias estrelas. Ele tem Aaron Rodgers, ele tem Antonio Brown, ele tem Ashon Jeffrey. Então, é o que me gera um pouco de receio, entendeu? Porque se qualquer um desses caras explodir aí, o meu time não consegue acompanhar. Como não, então, velho? Assim, o cara corre de ré, tem que botar também o time dele corre de ré, porque não tem RB o time dele. Sim, mas ué, ele tem o Antonio Brown, cara. Ele tem o top 1, cara. Esse cara vai fazer 300 pontos esse ano fácil. Ah, velho, você não sabe. O Bruno tinha o ano passado, com alguém tinha um retrasado. Você tá com um time mais equilibrado, é que você... É, então assim, então, tá do chorando. Meu lado, eu tenho um time, é que eu falei assim, mais equilibrado mesmo, assim. Só que eu também tenho algumas apostas, né? Eu tenho o Brandon Cooks, que eu quero ver como é que vai ser. Eu tô com um pouco de receio do Willis Need roubar muito target dele. Cara, isso não existe em New Orleans, velho. New Orleans, a bola vai pra todo mundo. Tem capacidade 20 DFTD por ano. É por isso que eu devo concordar. Isso, eu devo concordar com isso, é verdade. Se o Drew Brees quiser jogar que nele joga de verdade, o Igor Malemal vai tocar na bola. Pô, então eu espero que seja isso. E outro receio meu também é o Lamar Miller, cara. Que... Eu gosto dele correndo. Sim, mas é contra o Chicago, né? Então, assim, é um jogo que eu quero assistir, eu quero ver como é que vai dar. Sério? Chuchu, é contra o Chicago, ó, vou te explicar outra coisinha. Chicago tem um cara lá chamado Jay Cutler. Espere pelo menos 7 interceptações, velho. A bola vai sempre estar na red zone. Pô, então... Agora você me convenceu, ganhei. 300 pontos, filho. Ganhei. Eu vou dar um contra-argumento aqui pro Paduin. O Rô tem o Martellus Bennett, ninguém tem certeza. Estão dizendo que o Gronkowski joga ou não joga, mas tem aquele XYZ que você não sabe. O core de wide receivers dele tá bom, a defesa dele é o Seahawks, ele não tem running back, mas ele tem um potencial aqui, eu acho que por cima, de fazer uns 80, 90 pontos pelo menos. Chuchu passa do 110. Chuchu passa do 110? Passa do 110. Porra, gostei da confiança. Então o Paduin é Chuchu e o Chuchu é? Eu vou em Chuchu, né, cara? Como é que é, eu vou ser o contrário e eu vou pegar o Rô, porque eu acho que o Rô ganha esse jogo aqui. Eu acho que vai ser bem próximo também, mas eu acho que o Rô leva. Se preocupa não, tio. Quem fez essa análise foi o cara que tá contigo e cortado pra ser o último. Então não. Ah, não, com certeza estou errado. Mas a gente tá aqui, né? Vocês têm que ouvir o que eu falo também. É, ele é o dono da bola, então a gente não brinca. Beleza. Esse próximo eu vou insistir que você analise, Paduin. Ah, é o próximo, cara. Esse próximo é o Dedé contra você. Ah, analisar o quê? Vitória garantida. Vitória garantida. Quero dizer que em breve voltarei a gravar os meus CDs. Eu gostei muito, Paduin, da sua troca do Matthew Stafford. Eu acho que se livrar do Andy Dalton foi uma coisa muito sábia. O Stafford era um dos caras, e eu não sei se agora você deve ter sabido porque você ouviu o último, né? Mas o Stafford era o cara que eu queria pegar de quarterback se o Palmer não tivesse caído no meu colo. Eu acho que, assim, você tem o Forte, você tem o Blount, parece que é o que você vai startar, o AJ Green, o Mike Wallace, o Fleener, o Pierre Garçon, o Boswell e o Packers. Eu tô em dúvida no meu Pierrinho ainda. É, eu acho assim, você tem algumas opções no banco que eu acho que são melhores. A minha análise por cima seria, eu estartaria o Jeremy Hill em cima de algum dos seus running backs. Eu pensaria em colocar talvez o Tyler Lockett em cima do Mike Wallace ou do Pierre Garçon. Não sei se eu me sinto confortável com os dois. O Wallace é minha aposta, cara. Mas o Wallace é minha aposta. Mas assim, não é um time, sendo bem honesto, não é um time que eu olho e falo assim, putz, vai pontuar um absurdo. E o Fleener é um cara que eu não curto muito esse ano, apesar de estar todo mundo falando bem. Em contrapartida, se eu olhar o do Dedé, ele tá contra o Brees, o LeSean McCoy, o Carlos Hyde eu não acredito muito, mas tudo bem. Tem o Odell Beckham, o Alan Robinson e o T.Y. Hilton. Eu acho que só nesses quatro caras ele deve conseguir bater de frente. Eu vou dizer que eu acho que o Dedé leva esse jogo aqui. Ah, pessoas que não sabem analisar. Pessoas sem fé, né? É, Padu, porra. O Padu tá dizendo que ele ganha. E você, Chuchu, qual que é o seu voto de Minerva? Então vamos lá. Drew Brees vai destruir. Ok. Odell Beckham Jr. também. Carlos Hyde, sinceramente, vai fazer porra nenhuma. LeSean McCoy, acredito no garoto. Vamos ver, o outro é... Como é que é? Allen Robinson. É. Zach Hurts, acho uma boa. T.Y. Hilton também. Vinatieri com seus 90 anos de carreira. Se conseguir chutar, vai ser bom. E o Bengals, né. Do outro lado, temos o Stafford, Matt Forte, Blount, A.J. Green, Wallace, Flinner, Garçon, Boswell e Packers. Paduinha, eu vou te dar um voto de... Pode vir, filho. Pode vir. Eu acho que o Kobe Flinner vai destruir, cara. Eu acho que tu leva. Ok. Eu acho que eu o Odell Beckham Jr. vai conseguir mandar bem, mas A.J. Green e Kobe Flinner, cara, escreve aí o que eu tô falando, cara. Vão pontuar muito esse final de semana. Vamos ver. O pessoal esquece, velho, que eu sou o maior pontuador dessa liga. Eu tô no Hero Pick aqui já, é o segundo já que eu pego contra vocês. O Paduim tem um Hero Pick com o Tito contra o Bruno. Eu tenho o Hero Pick agora, eu tenho dois Hero Picks. O Rô contra o Chuchu e o Dedé contra o Paduim. Agora o último, vamos ver se o Chuchu tem a coragem de fazer um Hero Pick também. Então a gente tem a Camila contra o Lopes. Esse é o jogo. Gostei do time da Camila, hein, velho. E gostei do time do Lopes também. Maldito autopick, hein. Gostei dos dois times. Gostou dos dois? Gostei dos dois. Gostei. Gostou dos dois? Então me explica por que você gostou dos dois. Cara, eu achei que tipo, o autopick fez escolhas maravilhosas pro Lopes. O autopick, inclusive, eu tenho uma crítica ao autopick aqui, né? Que ele tem informações privilegiadas, porque ele pegou o Justin Forsett quando não tinha notícia da contratação ainda. Pois é, né? E eu ri tanto, cara. Eu ri tanto na hora que ele pegou, eu falei, meu Deus, coitado. E aí voltou e agora é o primeiro, já cortei o Terrence West no meu time. Ri tanto que eu tava feliz com o Terrence West, o Forsett foi lá e voltou e já era tirando o Terrence West, tive que mandar ele embora. Você vê como nada é certo, né? Então. Acho que no fim o Lopesito ficou com o time equilibrado, né? Muito mais equilibrado se ele tivesse adaptado. A gente sabe que ele tava lá no torneio de poker, né? Sendo campeão. É mentira que tava fazendo prova, porque dois dias depois apareceu ali a fotinho dele, né? Campeão do mundo. É, não sei como que funcionou aqui. Então, e o time da Camila? Cara, eu achei que ela montou um time legalzinho também, né? O pessoal ajudou, mas tem o Ititaka. O core de running back, apesar que esse ano acho que eu não boto muita fé no Freeman, não, mas vamos lá, né? Eu acho que, tipo, ele estourou, vai ficar manjado e vai ter uma marcação pesada em cima dele. É o que eu... Mas mesmo assim, tem Chris Ivory no Jax. Ou seja, o Jax vai ganhar um jogo corrido legalzinho, né? O Blackest Brothers Battles, ele tá arremessando muito. É um time que joga um trash time como ninguém, né? Então, tipo, eu acho que os dois times estão muito bons. Mas é aquela de sempre, os dois times titulares, né? Porque quando você olha a reserva, você não bota muita fé no time. Então, qualquer coisa que aconteça, perdeu. É, a minha pegada nesse time é que ela não tem running back reserva. Assim, eu ri muito da pegada do... Eu não ri muito, vai, eu falo desse jeito, mas não é. É tipo, eu não gostei, eu falei muito mal do DeMarco Murray no último pro Chuchu. Eu não acredito nele, porque eu acredito no Derrick Henry. Mas eu não acho que o Devonta Freeman não vai pontuar. Eu acho que o Devonta Freeman pontua. E assim, eu acho que mesmo que o DeMarco Murray pontue mais ou menos, e o Devonta Freeman pontue mais ou menos, do outro lado você tem o Matt Jones, que eu não acredito menos ainda. Exatamente. E o Justin Forsett, que assim, eu acredito, mas ele não é um melhor running back da história do mundo. E quem tá no banco pro Lopes, assim, eu acho até pior do que o banco dela, que eu já não gosto muito que o Javaris Allen e o Kenneth Dixon no dela. No dele tem o Aaron Foster e o Jerick McKinnon. Ou seja, ele tem basicamente o backup do Peterson e o cara que em duas porradas morre. Então ele não tem muito quem colocar no lugar. Né? Então ele tá numa posição muito ruim hoje. Ele vai começar o grande X, né? Ele vai começar num playbook novo também. Também, é. Então não tem só o critério de não se machucar, né? São jogadas diferentes. Eu acho que vai a Camila, né? Aí nessa brincadeira é easy. Mesmo com o Cam Newton já tendo pontuado 21.1. E ele tem o Gronkowski. E o Juro Jones. Ok, não. Não. Eu acho que vai. Vai pra Camila. Ok. É, porque eu acho que o time deles vai resumir a esses carinhas aí. Eu acho que o Gronkowski não vai produzir muito. Não até o Brady Boy voltar. Então, Brady. Então, eu acho que vai ser um jogo muito mais corrido. Eu acho que eu dei sorte na suspensão. Eu acho que o Blount vai ser muito mais acionado do que o Garoppolo. É o primeiro nome que eu falo certo. Olha. Garoppolo. Eu vou dar minha resposta então, Tchutchu, porque daí eu te dou uma oportunidade de ouro. Eu vou escolher a Camila também. Eu acho que vai ser bem. Eu não acho que vai ser tão próximo. Eu acho que ela deve abrir aqui uns 15, 20 pontos de distância. Eu não vejo esse time do Lopes respondendo muito em cima do da Camila. Então eu acho que vai dar Camila aqui também. Não, eu acho que vai dar Lopes, porque eu acho que o Jones vai carregar o time dele nas costas, cara. Matt Jones? Jones. Não. Verdade. Vai, cara. É isso. Eu sou um fã do Julio Jones, mas a gente sabe. Tem outros players lá agora. E o Julinho, ele tem se machucado muito nos últimos 2 anos, tá ligado? É. Eu tive ele, por isso que eu tô falando. Meu receio é isso, então não sei até onde ele carrega, não sei até quando ele vai começar a ser poupado pra quando importar, tá ligado? Tipo, ser o cara que é acionado quando o jogo estiver ferrado. E tem um histórico que a Atlanta faz 1 zilhão de pontos, tipo, a Atlanta, ele brilha, ele humilha todo mundo nos primeiros 5 jogos, tipo, 42-0, 42-3. Então, depois quando bate... foi daí que o Devonta Freeman fez tanto ponto, porque ele mete 20-0 e só começa a correr depois. Então... Na minha visão, se o cara não é acionado no primeiro half, se ele não faz nada no primeiro half com o Atlanta do jeito que ele joga no começo do season, vai ser só corrida depois do segundo half. É, eu acho isso também. Não sei, cara, talvez mais assim. Eu acho que nessa primeira semana aí, o time da Camila não vai conseguir se equiparar aos grandes nomes do time do Lopes. Então, vitória pro Lopes. Então temos eu, Camila, Padrinho, Camila, e o Tchutchu foi o único que pegou o Lopes. Temos um Hero Pick pra cada um, olha só. E eu tenho 2. O Tchutchu fez isso de honra só, né? Foi? De honra. Tchutchu fez isso de honra. Foi de honra mesmo? Júlio Jones foi do meu time ano passado, cara. Eu tenho um caso assim, sabe, de amizade maneira com o bicho, assim, pô, final de semana ele sai pra tomar cerveja e tal. Então, velho, eu não tenho como ir contra o Julio Jones. Não dá. Cara, você não tá entendendo, cara. Antes de você entrar, antes do Vanik, eu tive ele nas 2 primeiras temporadas. Isso é verdade. Fiz música pra ele. Você fez música pra ele? Não, cara, não fiz música pra ele. Ele não gosta disso. Eu sei o quanto ele ganhou pra mim e eu sofri também toda vez que ele tinha aquele probleminha na coluna dele, velho. Então ele é um cara que faz 25 pontos e ele é um cara que faz menos 2 porque ele machucou a coluna, o ciático dele tava doendo. Então beleza, vamos fazer uma apostinha agora aqui. Julio Jones, quantos pontos ele vai fazer? Eu acho que faz mais de 20 nesse final. Eu gosto desse jogo. Mais de 20 pontos? Contra quem é? Contra o Tampa? Mais de 20 pontos? Ano passado contra o Tampa foi tipo 53 a 42, lembra? Tipo, mais as de defesas 20 fizeram pontos. 300 mil interceptação. Mais de 20 pontos. Você tá projetando o quê? 140 jardas e um touchdown, é isso? 2 touchdowns e 100 jardas, 80 jardas. Olha, eu acho isso factível, pior que eu acho que é possível. 2 touchdowns e 80 jardas não dá nem 20, dá 20 cravados, você falou 25, velho. Pode botar mais jardas aí. Não, eu falei mais de 20 pontos. Eu te dei um limiar aí, pô. Também vou ter que acertar agora até os. Mais de 20 pontos é bom. É? Mas eu acho que mais de 20 pontos é um bom. Eu acho que faz mais de 3 pontos. Você tem que ir no inverso da aposta, pô. Você fala assim, beleza, apostado. Tá bom, mais ele, de faz 20. Menos, ele faz menos de 6. Ele não pega nem 60 jardas. Vai sair no segundo tempo, no half, com uma concussão e dor na coluna. Fechou então, vamos ver. Eu não vou, eu não pego essa aposta, não. Eu acho que é capaz que ele faça mais de 20 pontos, sim. Assim, ele é capaz de sair machucado. É, eu não sei, logo no começo eu acho meio complicado, mas eu acho que é capaz que ele seja o maior pontuador da semana e eu acho que é capaz que ele perca mesmo assim, porque eu não boto fé no resto do time dele, não. Ok. Eu vou travar aqui por enquanto, vai ser um podcast mais curto, porque eu preciso sair. Problemas técnicos acabaram comendo um pouco o nosso horário. Mas tudo bem, acho que a gente conseguiu fazer um segundo. Aí a gente faz um no próximo na segunda-feira de manhã. O Paduim tá convidado de novo, se quiser. A gente retoma aí com o review do que aconteceu na semana e se a gente acertou os picks ou não. Eu tô salvando aqui. Tudo bem que a gente tem dois jogos na segunda-feira, então ainda vai sobrar coisa pra gente ter certeza. Mas eu tô salvando aqui os picks que a gente escolheu, então a gente vai ver aqui mais ou menos quem já tá meio enterrado, quem ainda não tá meio enterrado nisso daqui. E aí eu acho que os jogos que eu tinha separado a gente pode fazer na segunda-feira mesmo. E aí a gente continua. Beleza? Tranquilo. Então, por hoje fica. Por hoje é só, pessoal. Eu sou o Caio, deixo aí com o Paduim e o Chuchu, nossos ilustres membros, que vão ganhar o Fantasy, porque o meu time é o pior time do ano, certo, Paduim? Isso aí. Sim, sem dúvida. É uma decadência, né, no passado. Você ficou quase em último. Pois é. Esse ano você eu tenho que manter o Tranger, eu tenho que manter o Tranger. Ok. É isso aí, beijinho. Vocês querem dizer alguma coisa? Um recado para os nossos ouvintes fiéis? Recado não, eu quero patrocínio, galera. Por favor, quem quiser patrocinar aí, eu adoro cerveja, tá? Fica só a dica aí. É, eu fiquei sabendo que tem uma empresa aí que chama Secoli que pode patrocinar as coisas, né? Talvez a gente possa conseguir um patrocínio, será? O que, que você acha, Paduim? Eu acho que é válido. Acho que é válido, a gente pode até sortear brindes. É, pois é. Pois é, brindes da nossa Liga do Fantasy. Beleza então, gente. Por hoje é só. Até a próxima.